地を取り出してあるのであるまでですよ。5-9 MT, repetição 1809, aeronave 77 na aproximação, posição de 11 horas, 9 milhas, posição 11 horas, 9 milhas, mantendo 2.7, entrar 737-800 com 1-309, mano, 37. Continue descida para 2.10, ajuste 1-0-1 no 4, reporte estabilizado. 2-1-0-4, reportar estabilizado, 1-7-9. Bom dia, controle de Salvador, acendo identificação, deixa para 2010, leitor na ajuste em Salvador, no 014. 170, bom dia, controle Salvador, acionando identificação. Deixa para 310, ajuste 10 no 4, já presente o comando do... 970, livre ILS, reporte estabilizada. Livre ILS, Dama 0, reporte estabilizada, Dama 9, 70. Contato radar no decolagem, suba para nível 360, após 2.000 pés de eletro elétrico. 2.000 elétrico. 3.597. 3171 no controle. Prossiga. É presente direto pro BAB 340 autorizado. O BAB 340 autorizado, grato. Vai 3171, no chão do centro do Recife, 1125.1, no PM 33.1.25. Complete a aproximação, chantou 118.95. Sempre 57, chantou sempre Recife, 128.8, alterna 129.0. Obrigado. controle azul 4040, bom dia. Cruza 2000 na saída Arbor. Azul 4040, contato radar, cruza para mim de voo 300 via saída Arbor. Cruza no zero Arbor, azul 4040. Contato Ralef, Los Angeles de voo 390, saída Tucano. 4390, pequeno desvio de 5 milhas à direita da rota. Após o desvio, eu vou direto Tucano. 390.45. Azul 4040, autorizado, alerta, tá pronto. Azul 4040, na escuta, azul 4040. Autorizado, direto, alerta. Alerta, azul 4040. Coordenação. 045, chame Recife, frequência 12545. Azul 4040, chame Recife, frequência 1288. 2288, 4040. Intercepta para o segundo 7, compõe o plano 18, transponder 5001, controle 1998, 1865. Regimento correto, meu conta funcionando, meu zero, bom, 85. 7-3. Alfa, posição 1, no Lima, no Pátio 3, retransmissível ao mundo. Finalizador 3290. Voo 1865, autorizado no 0, reporta pronto para o Pátio. Azul 2783, podemos ficar aqui de sol, tentando a nave ingressando no momento, no Rio, do Oeste, autorizado o fecho, no 2-1-2, reporta pronto para o táxi. Solo 1963, aguarda na posição 1-1. Gente, azul 4201, agora para o que eu tiver aqui, eu agora. Autorizado, o táxi, à direita, segura à direita, gente, confere a pista no 0, estação da 12, que é o número de 400, que é o número 04, hoje é 2, 3, 4. Passarei do D6 9, pista para 2010, reagiste no 014, autorizada, sinal IS X-ray, reporta habilidade. 2.904, autorizado a sinal X-ray da 1-0, reporta estabilizada, 2-2-9. Azul 4958, pista para 4010, reagiste no 014. Brasil com a Papa Romeu. São Oscar, acho que é simplesmente o horário do plano. Gente, Uno Zulu, show bom ainda não está no sistema. Eu informo que somente as por volta das 1060, meia hora antes do plano, ele estará ativo aqui no nosso sistema. Sim, que eu estou vendo o meu postado. Coordenando com a equipe de solo, após a passagem do ATR, movimento na saída do pátio 3, será autorizado no 4. Vamos ao controle de alunos que estão aqui. 4201, não dá presente inicial. Azul 1-7-3, Living, outro passo 1, na posição de passagem da pista 0-3, no número 2, que vem legal no 0-1.